49 minutos, o Márcio quer jogar, agora ele vai pedir a bola. Vai pedir a bola, Márcio Rezende de Freitas, bola com o Elton. Pede a bola, o Márcio Rezende de Freitas, acabou! Como devem ser as grandes decisões. O Vasco é campeão brasileiro de 2000. Em 18 de janeiro de 2001, o Vasco conquista o título brasileiro de 2000. A Copa João Avelange, Romário, grande estrela, grande jogador do Vasco, acarregado nos ombros, manda beijos pra galera. O clube de regatas Vasco da Gama, de tantas glórias e tantas tradições, é mais uma vez campeão brasileiro. Conquista o quarto título brasileiro, Vasco da Gama. A imensa torcida do Vasco faz a festa no Maracanã. Os milhões de vascaínos em todo o Brasil vão ganhar as ruas do Rio, em todo o Brasil, para comemorar o quarto título na história do Vasco. Um título nos anos 70, o outro nos anos 80, o outro nos anos 90, e agora abrindo novo século, novo milênio, mas valendo ainda pelo ano 2000, o Vasco conquista o quarto título brasileiro. Parabéns, Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão brasileiro do ano 2000.